deixa o vento te tocar, deixa o coração pedir, faça o tempo parar, sinta a brisa do mar, deixa o vento te seguir. Deixe a luz te iluminar, deixe a lágrima cair, faça o medo acabar, abra a porta e veja o mar, e comece a sorrir. O amor maior virá, o amor maior virá, o amor. Deixa o céu te mostrar, deixe a vida prosseguir, faça do teu caminhar algo pra comemorar, deixa o preconceito ir. Deixe a chuva te molhar, deixe o menino sorrir, faça o verde se espalhar, que o amor maior reinar, que o melhor está. O amor.